viver o seu amor. Vem pra mim, esquece o que passou. De uma vez, diz que vai ficar. Você sabe que eu só quero você. DJ Alencar e ele as maluco. DJ Junilson tocando o melhor som. Diz que vai voltar pra gente se amar e curtir juntinho com J. Vai voltar.